Está no ar, Roteiros em Cena. Salve, salve, pessoas! Está no ar o primeiro episódio do nosso podcast Roteiros em Cena. É isso. E hoje, que é isso, produção? Calma lá. Mas, já que estão ouvindo a música de fundo, é isso mesmo. Nosso primeiro episódio é falando sobre o clássico, né? O clássico do cinema brasileiro. Os Trapalhões, né? E mais especificamente, o filme Os Trapalhões do Mágico de Oroz, né? Então, vamos começar assim. É um filme de 1984, né? Que mistura humor, a crítica social e a criatividade, né? Preparado para essa viagem? Do mundo de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, então vamos lá. A história, né, começa no sertão nordestino, onde Didi e seus amigos, né, Soró e Tutatu, vivem meio a seca e a pobreza, isso mesmo. Eles decidem buscar melhores condições na vida de Oroz, uma terra repleta de esperança e desafios. Num caminho, encontram personagens marcantes. Um espantalho, que é um cérebro, um homem de lata, que deseja um coração. E até um delegado covarde, interpretado pelo próprio Dedé. Todos esses elementos dão à vida uma paródia, exatamente, o clássico Mágico de Oz. Mas com aquele toque, né, bem brasileiro. O filme vai além de comédia. Ele aborda questões sérias, como a seca do Nordeste, o coronelismo e a luta por justiça social. Mas tudo isso com aquele belo humor, né, característico dos Trapalhões. É aquele tipo de obra que faz refletir o tempo todo. Vamos às curiosidades, né? Sabe que o filme conta com a participação da Xuxa Meneghel? É, ela interpreta a Nia, trazendo um toque de leveza à trama. Além disso, as músicas foram compostas por Arnaldo Rodrigues, que também faz parte do elenco. Uma curiosidade interessante é que, apesar de ser uma comédia, a produção foi bastante elogiada por representar a realidade do sertão nordestino de uma forma bem respeitosa. É isso, Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, muito mais que uma paródia. É uma obra que une crítica social e humor numa combinação inesquecível. Se você ainda não assistiu, fica aqui minha recomendação. É diversão garantida, com aquele dose de nostalgia. E é isso, ficamos com mais um episódio, o primeiro do podcast Roteiros em Cena. Valeu!